Salvador, bom dia, TAM 3171, com a informação hotel para Copa Guarulhos. TAM 3171, autorizado. Guarulhos, temos 10 Taubaté, nível de voo 320. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída São João, do Alido da Bótiva. O transponder é o 5504, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 10, com curva direita, São 1, no transição ótimo. Apesou 10 até Taubaté. 5504, o transponder e o controle em 208, da 3171. Da 3171, correto, tinha pronto, feedback pelo menos. Camarada, obrigado. Bom dia, voo 9776, usando 150. 9776, bom dia, sua identificação, via bom, desça para 4.000 pés, o ajuste no 097. 097, obrigado, amigo. bom dia. Tá 3171 no congestionamento no onde? 3171 autorizado, tinha um prototype. Aeroporto 3171. Tango Golf autorizado, Serra November Tango Foxtrot, via Whisky 33, após conforme a rota do plano, o nível 080. Decola da pista 17, primeira curva direita, na saída Coral 1 no Bravo. Aciona no transponder 5476, o controle Salvador opera em 1.20.8. Tango autorizado, nível de voo 080, via Whisky 33. Nota, decolagem da 17, curva direita, saída coral, fundo bravo, 5476, Japona, controle da PR, 1.20.8. Camarada, próxima frente. Gente, Romeu Tangolf, já tem informação de PAB autonomia alternativa? O PAB 03, autonomia 4 horas e 30, altera português. Qual parte que se encontra, Romeu Tangolf? AD, gente, chame quando pronto para acionamento. Pode ser, já está pronto agora, o meu tambor para acionar. Gente, estou chegando para o site, o CSSB autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés em forma estabilizada. Vamos lá, 776. Informação na proa do Duna, depois pode, daqui a 5 minutos pode provar a esquerda e provar 190. Livre o desvio de informação, gol 977B em forma estabilizada no final do procedimento. Vamos lá, obrigado. Salvador, tem 31 no 71 no Protaxi com 97 no POB. Alterna com fins com 4 horas. Autorizado o táxi via Fati 1 no Índia, chama o comando no posto, espera pronto, ajuste altímetro em 1-0-1-7, da 3-1-7-1. Fati 1 no Índia, no posto, espera, chama pronto com a 1017, da 3-1-7-1. Pronto, 3-1-7-1. 3-1-7-1 autorizado, linha de colapso no 0, vento no 60 graus, 099. A linda coluna 0, 3-1-7-1. Flávio Alves, chamador, gol 9776. Sim, chama aí, tá visual com campo 9776? Visual? Tá firme? Tá visual. Completa aproximação e chame a torre em Salvador na frequência 118.95. 95, ótimo, final de semana, obrigado. Palmete. Meu Tango Golf, confirmando? Tango Golf, livre o táxi, chame na taxiway Oscar, ajuste altímetro 1-0-1-7. Gol 9776, visual. Gol 9776, bom dia. Continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro 1-0-1-7. 17, obrigado. Decolou aos 2-2, chama o controle de Salvador, 2-0-2-1-8. 2-0-8, bom dia. Voo 9776, autorizado, pouso 0-0-0-0 graus, 6-2-0. 776, obrigado. 3-2-0, direto Leda, 3-1-7-1. 97-76, solo aos 24. Confirma as condições da pista? Muito boa, tranquilo. Um ótimo dia para você, senhorita. Fiquei ciente, chamo solo no 21. Corrigindo. Taxi via Alfa, Juliette até o portão 1-1. Muito obrigado, tenha um ótimo dia. O meu Tango autorizado a aliar e manter cabeceira 17. O Gol 9776. Você escuta, Priscila? Somente confirmando, a pista não se encontra molhada? Não, tá úmida. Gol 9776. Úmida, ok, gente. Obrigado. É um golfo autorizado a alinhar e decolar, piso no 7, o vento 1 7 0 graus, 6 12 9. Valeu, Daniel, decolar, o Romeu Tango, piso no 7.